Patrulha Salvador, boa tarde, que tá 3217, decola, Natael. 3217, boa tarde, contato radar, que é Natael, Sujal, 3-0. 360, tá 3217. Terra para 500 pés, ajuste 1013. controle. Controle, boa tarde, gol 1169, cruzando 1610 da El. Sou 1169, boa tarde, contato na casa, saída da El, subo 360. 360, gol 1169. Na EB355, devido a traço do nosso tempo, mantenha a saída. EB350, boa tarde, chegada Mário, desça para o nível 060. Mantenha a chegada, aguarde o EB350. Yankee Mike, o Eduardo achou no meu teto, eu posso ir para o farol da barra. Eu posso ir para o farol da barra, mas eu Yankee Mike. Né, 6210, informa que estão operando agora em toda extensão, aguardando apenas o glide entrar no ar. Motor de boa da 3145. 3145, contrato do radar, saída da EL. C390, desça via Mário para 2-7, 2-1-0-1-3, em uma pista agora em toda a extensão, apenas aguardando o glide do ILS. O chaleiro é 3-5-7, chama o centro, resiste em 1-2-5-1, perna 1-3-3-2-5. Onça 04, correction, Onça 04, descent to 3000 feet, 21013. 6210, chama agora só em 198, decimal 95. Azul 4206, boa tarde, chegada Mari, desça para o nível 070. C7, mantém chegada Mari até ISAP, agora 109, informa pista operando toda a extensão, aguardando apenas o flight dele. Aguardando o religamento do bike. Já foi acionada a parte técnica e já está entrando no ar. Agora no ar. Agora ele entra completo. C3560, prossiga. RNAV dá um zero. Após ETAP, separei a RNAV e deixo agora para o nível 0.75.0. Somente 3.60. Tente mantendo o escopo do controle, eu dou 1.1.9. C3190, agora ILS completo, reporte no localizador, autorizado para a ILS. Meu Serra Light Kilo, chegada bom, desça para 4.000 pés, 6.1013. Informe ILS completo pista 10, operando toda a extensão. Tudo bem aqui, Mike, frequência livre, programação. 1.1.9, chama o centro de justiça em 1.2.5.1, altera 1.3.3.2.5.1. 2.5.1, altera 1.3.3.2.5.1, 1.9, bota aqui. 3.1.9.0, Luiz Alessio, chama o torre em 2.8.9.5. 2.5.4, 3.1.0. 3.0, após o estado, ele para 2.500 pés, na produção de 366, hoje o último 013, após o final de nave. Nossa, zero forte, vector 4 ILS, right turn, head 270, maintain 3 count. Azul 4206, desça para o número 050. Serra mais 5 quilo, é 2-2-209, número 4 na aproximação. Brasil 4206, reduja para 1709, vai seguir uma nave caça da Força Aérea, agora 8 milhas no F. Copy, eu fui left, Fox Tower, 1895. Azul 14, estamos no tráfego 11 horas, 4 milhas, mantendo um no meu pé, é um abaixo, um ao nordeste. Romeu Whisky, Sierra Whisky. Pegada Amã, desça para 4-0, seja um 0 no 3. É o Whisky aqui, está 10, Violeta Square, esperando que toda a extensão da 1-0. É o 1, 2, 3 ou 4. Romeu, Serra mais fila, por apelo, deixa para 2.000 pés, ajuste 1.013, reporte no localizador. Madrugada 2.4.2.6. Do 4.2.6, Lívia Leste, começou em 1.18, do 1.95. 2.9.4.2.6. Pode contar só a visão com campo, é que eu estou mantém a placa rotatória, chefe torre 1.9895, é do Delta Fox. também aqui o máximo controle, confirma. Também aqui o máximo controle. É o número 507, corredor 03, Interlagos, reajuste com 013, reporte para Itu. O povo da Serra vai que estilo, Luiz LS, o Chile Torre 7 de novembro, gente, mais toda a rotatória, reforço, dizes algum caso. Se é o uísque, deixa para 2010, se ajuste um 0 no 3, se diz o LF, reforço para o terceiro. Cerro Isco, diz LF, cima torre 1-1-8-9-5. Tá vendo bem que o Mike mantendo aí da prova da rotatória, cima torre 18-9-5. Finalizo o desvio após o pelo MEC-45. Até chegar, eu tenho uns vários tratos no setor visual, naquela sectoria norte do campo e noroeste. Até chegar, mesmo assim. Hoje está 2.500 pés, então o da presente, o Mepa 5, hoje está 1.013. chegada Mares, separa nível 050. Boa tarde, Sierra Golf Oscar, 1 no meu pé no corredor forte, reporte para o regresso. Portando a parada, uma boa tarde, corredor forte. Torre 1, 1, 8, 9, 5. 143, boa tarde, chegada a mano. Bom, eu estou para 4.000 pés, hoje está 2013. Foi do Esporte, após Interlagos, no meu pé, hoje eu estou 013. Bela Alve, boa tarde, contato do radar do Cedar, por Tubo 360. Ah, subida do 360, aprovado, gol 1869. Oscar Juliette, X-Ray, Salvador, prossiga. Até as costumas tipo do estamento que estão a bordo. Vem acessando o código 0231, Oscar Juliette Escoi, foi direto Parife, que tem apoio tudo do corredor 1510, ajustado 1013, Escoi. Terra Golf Oscar, para o circuito de trás, fechando agora a torre 1196, por enquanto, pronto, transpondo para 0232. Via Bonf, desça para 2 mil pés, ajuste no 013, reporte no localizador pistão 0. 2 mil, autorizado a Bonf, tomará estabilizado na Black Lake.